Eu deitado te esperando solução da minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em... Amigo Beto aí no bairro do Guamá, tá aqui com a gente também, Beto, forte abraço, hein? Vamos lá! Amigo Tito lá no Cruzeirão. Alô, Tito! Sonhando noite adentro, tão perdido, vendo tudo dividido, tudo se desmoronando, como um pássaro ferido, que podia estar a voando, máquina não do consegue tempo. Mais voar. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Leni Chocolate, a menina doce da saudade 3D. Olha o Adriano do Sideral, tá com a gente desde ontem também, olha. Aí com os velhos aguardam, meu irmão. Bora, Chema! Preto e Carmen, o casal pop 3D. Amigo Deca do Barão, esse considerado aqui no Pop Saudade. Alô, Deca! Olhos cheios de amor, abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando. Deca do Barão, no Pop Saudade. Dale Deca! Passe esse tempo de poesia sem dor de outrora. 3D Pop! Meu amigo Pitinha também, Souza Sueli. Tá aqui curtindo, recordando. Obrigado, meu irmão! Sopradas pela tempestade, onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Vou chamar meu melhor amigo Brito da Vida. Ele dá valor no Pop Saudade 3D. Descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor, abria a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo. Amigo Daniel, do Mercado Amaral, aqui com a gente também, Daniel, vamos lá. Saudade original! Pop Saudade. Meu bem, vê que dia lindo, a praia está deserta. Onda verde procura te alcançar, meu bem. Pop! Para te beijar, sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Meu bem, vê que dia lindo, a praia está deserta. E aquela onda verde procura te alcançar, meu bem. Para te beijar, sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Bora recordar, vai. A onda estava doida de amor, meu bem, mas não te encontrando. Pop Pop Saudade, a super máquina do tempo. Morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária, com ciúmes de vertilinda, ao sol comigo a sonhar. Marcelo Cão da Pedreira, ele no som que ele gosta, Pop Saudade 3D. Segura! A onda estava doida de amor, meu bem. Nosso casal RR por aqui também. Seu grande amigo Rio do Saudade, ele é Rai. Nosso abraço aí, meu irmão. Debruçou, e assim morreu no manto de espuma. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. Bora, Milena, bora, Milena. Bora, Rose. Palpete aqui com a gente. E a gente detona aqui no Imperial. E aí? Hoje eu sou obrigado a beber outra vez, porque assim de cara limpa não vou aguentar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. E cada noite que ela dorme com ele, vamos lá! É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão. Esse amor destruiu minha paz. É pop, é 3D. Estou e apaixonado demais. Somos Bob, hoje aqui no Imperial. Para o título do Cruzeirão, hein? O moleque é bom de perna, hein, meu irmão? E cada noite que ela dorme com ele. Brevemente o Pop Saudade lá no Cruzeirão, em Coraciora. Vamos lá. É mais um golpe profundo em meu coração. Pop Saudade. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Vou beber. Olha, gente, já tenho 10, eu tenho 10 CDs aqui no Pop Saudade pra ofertar pra nossa família, tá bom? Pode chegar aqui na frente que eu vou dar. Mas só é 10, acabou, tchau, tchau. Já ganhou, Marcela. Esse amor destruiu minha paz. Mário e Pete, tá com a gente, é? Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Pop Saudade! Estou amargurado e... Vamos lá! Amor, meu grande amor, vou colocar Pop Sal, mundo inteirinho a teus pés, a super máquina do tempo. Amor, meu grande amor, vou confessar. O sonho mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos realidade, a minha felicidade encontrei. E o quê? Um amor sem ter fim, que te trouxe a mim, meu amor, meu grande amor, vou colocar o mundo inteirinho a teus pés, amor, meu grande amor, vou confessar. O sonho mais lindo é o que tu és. Fiz dos meus sonhos realidade, a minha fé. Amigo Beto, no Gomar. Ele e os amigos curtindo o Pop Saudade. Obrigado, meu irmão. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Vou colocar o mundo inteirinho. O mundo inteirinho. O mundo inteirinho. Sei que mais nada represento pra você. Eu tô faz. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. A super máquina do tempo. Mesmo que você me mande embora, eu me quinto. Não sou ninguém. Fernando Refrigerações. Um abraço, meu irmão. Vamos lá. Meu amor. Você mudar assim, não posso crer que você não goste de mim. E aí? Oh, querida, eu juro que demais ninguém serei. Amiga Adriana do Sideral. A gente tem um carinho, um respeito muito grande. Olha, tá direto no Pop Saudade. Obrigado, amiga. Vamos lá. Meu amor. Brito da Pivida, olha aí. Isso é um talento, hein, meu irmão. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor. Pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. Pop Saudade. A gente vai abraçando todos que chegam juntinho hoje aqui no Imperial. Pra curtir o Pop Saudade, o nosso som. No boy vai detonando, detonando! Pop Saudade. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y ahí, Zuluna. Y cuando pensativa yo sola estoy. Para Checão, Checão da Sola Mora, né? La falsía, com que apagado tu amor, deliro por la falsía, con que apagado tu amor. Vai devagar, Tito. Yo quisiera tenerte a mi lado todo el día. Mileva. En mis ocultos amores, mi bien, yo te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callada y triste. Ele está brabo hoje, hein, gente. Quase covarde no vento. Vivo solo para amarte, callada y triste, llorar, llorar. Vamos lá. Agora, a partir do dia 23, vamos virar um trio aqui no Pop Saudade. A gente vai receber com muito carinho o nosso parceiro DJ Tubarão Saudade. Chega pra somar com o Paulinho Boy, com o DJ Dalto, aqui no Pop. Estamos definindo o local, tá, gente? Traz uma água, Hildo. Traz um ref. Mis sentimientos logré ocultar. Tal vez estando lejos, mis sentimientos logré ocultar. Chegando junto, Marcelo DJ Arthur, lá do Birinás. Amor, Arthur! En una noche serena, al cielo azul, mira, mira. Contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, bye. Para pedir por ella al Dios piadoso resignación, para pedir por ella al Dios piadoso. A super máquina do tempo 3D. Para pedir Pop Saudade! Clareou, clareou. Zequinha, tá por aqui também, gostinho do Pop. Nosso abraço, meu irmão. Para recordar aqui no Imperial. Pop Saudade e Norte Sul. Imagination. You're my Máquina do Tempo. Nossa velha guarda, aqui no Pop Saudade, desde ontem, no Pop na Folia. E hoje, mais uma vez, aqui no Juruna Imperial. Vamos lá! Do Pop Saudade são eles. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. As Fantásticas 3D da Saudade. Dali Popete. Bora, Marcelo Cão. Agora já sei porque o teu apelido é Cão, hein, meu irmão? É doido. Meu amigo Beto, Beto no Gourmar. Já é conhecido de longas datas no Paulinho Boy. A gente tem um carinho muito grande, ele é o seu grande amor, seu parceiro por aqui também, meu amigão. Hoje no Solo Pop, obrigado, hein, meu irmão. A Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade. Saudade original no Imperial. Sonhei que estavas perto de mim. Quando acordei e não te vi, chorei. Larará, larará, larará, larará. E nesta noite então, de solidão, eu quero dormir. Teca do Barão, seu parceiro, meu amigo do maior valor. Sonho então. Gostou, meu filho? Tá vindo? Quero te deixar. E o quê? Beijar-te, amor. Bora, Beto. Teu queira lei, eu sou grande amor. Único e verdadeiro. Senti o calor do teu corpo a vibrar. Me digam então, que fiz eu de mal? Bora, Fernando, refrigeração. Pra meu sonho não ser. E o quê? Real, larará. Pop Saudade 3D, fazendo show pra família.

dos teus abraços, meu amor. A Super Máquina do Tempo 3D. Amiga baixa, fantástica. Por aqui com a gente, Lene Chocolate Salamandra, né? É menina doce. É? É ou não é? É sim. Pop Saudade, Iberial Juruna. Encontrei mulheres que me amavam, mas que de manhã logo me deixavam. E eu confesso, amor, Pop Saudade 3D. Em outros braços o calor 3D, 3D, 3D, meu amor. Olha aqui, amor, eu estou voltando. Bora recordando. Solo Pop. Olha aqui, amor, eu estou voltando. Saudade. De rei pra rei. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruí nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Pop Saudade. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. Roberto Carlos, bom demais. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. O Pop é o Pop. Vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. De hoje em diante, é verdade, tudo a ver. Ficar, a cerveja também tem sete letras. Vida, e faz você sorrir, também faz você chorar. No instante que você partiu, destruiu nosso amor. Experiência própria, né, meu irmão? Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta. Saudade Raiz Original! Eu só vou gostar de quem gosta de mim. As pontas de cigarro apagadas no cinzeiro. Rapaziada do Ranço, tá aqui com a gente também, não posso mais me ouvir. Campeão do Carnaval de Belém, né, gente? Fica campeão. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto. Onde agarradas de um rosário de esperança, duas tochas apagadas. Bora, Beto! Dois destinos na é Laura. Onde está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto? Onde está felicidade? Deixou nós dois tão sozinhos, partiu deixando saudade. Vamos lá! Show no Pop! Recordando aqui no Jurunas. Eu descobri amor em teu olhar. Pop. Sou tão feliz e quero até gritar. Quero ao vento espalhar. Ao mundo vou contar. Quando te vi, queria te dizer. Para mim, eras meu bem querer. Nos teus olhos eu achei razão para viver. Vamos lá! Quando saímos lado a lado no jardim, senti que o mundo fora feito. Para mim é teu amor que faz com que eu me sinta assim. E a vida ao teu lado não tem fim. Pop Saudade 3D. 3D. Solo Bob Saudade aqui no Imperial. E a gente vai detonando. Olá. Velha Guarda, ele com a gente, obrigado. Milena, Chovete, a Fantástica. Quando saímos lado a lado no jardim, senti que o mundo fora feito para mim. É teu amor que faz com que eu me sinta assim. E a vida ao teu lado tem fim. Quando te vi, queria te dizer que para mim era meu bem querer. Saudade, vai mesmo. Nos teus olhos eu achei razão para viver. Saudade. Deca viaja, meu irmão. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Bora recordar, bora. Tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor fica somente a lembrança. a Deus restou uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. Foi um grande amor, mas foram brigas. Tá na área, recordando, vamos lá. Tantos desencontros em nossas vidas. A máquina do tempo. Nossa liberdade interrompida. Irmão, Brito da Pivida é um caqueado. Nem eu, nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Brito da Vida, ele dá valor no Pop Saudade 3D. O melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. A Deus restou Bob. Uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. O amor ficou somente a lembrança. A Deus restou uma esperança. Olha o Ciclone! Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos, nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Pop Saudade. Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Obrigado, Barão, pro Pop Saudade. Trale de cá! Igreja e enamorado. Ele dá valor de cachorro, pera aí. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Bora da cá! Uma noite, já muito tempo depois. Homem do Barão Vermelho. Ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços. E disse ganhando meus beijos. E disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir. Providenciada na Xema. A minha amiga Adriana, lá do Sideral, tá direto com a gente aqui, obrigado também. Me cansei de outra boca, beijo. O quê? Pensando em ti. Pode botar no meu PV. Vamos lá. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse ganhando os meus beijos. E disse ao sentir meus abraços: sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu sua voz doce meiga. Amigo Tavares, ele é a Mila. Tá no ponte da recordação, chegando junto aqui pra recordar aqui no Pop Saudade. Vamos lá. Fingir e enganar. Aí Tavares, bora bem, mano. Sou eu que cansei de outra boca beijar. Saudade. 3D, pensando em ti, pensando em ti.

Quanto tempo aqui lhe esperando, querendo lhe falar, mas me calei. Desse grande amor que estou guardando, pois na minha vida eu só te amei. Vamos lá! Não, não fique triste assim, vem ficar aqui perto de mim. Pop Saudade. Não, não fique triste assim. Olha, Rose voltou. Ficar aqui perto de mim. Só pra recordar no Bob, olha. Vai ficar filé CD de hoje, meu irmão. Eu fiz um mundo melhor. Pop Saudade. Fiz pra você e pra mim. E desse mundo! Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver! Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vai se pôr, esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem se entregar ao sol que vai se pôr. Bora, bigode! Amigo Bigode, só na banda, curtindo o Pop Saudade. Um abraço, Paulinho Boy, meu irmão. Vamos lá. Covarde, ninguém se esconde. Eu fiz um mundo melhor. Fiz pra você e pra mim. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando. Vida, vem ver o sol se pôr, vem ver o sol se pôr. Amigo Buriu Ian chegando, vem, fala Buriu. Buiu Lanches da Pedreira, já aqui no Pop Saudade. Ela não vê o céu e o mar, as estrelas, o sol e o luar, mas sente o perfume das flores quando estou pra chegar. Essa menina diz que meus olhos são os seus olhos, que vê o mundo comigo, sente a claridade em meu rosto amigo. Ela vê em mim o sol do amanhecer, diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu rosto. Ei, Dalton! Então chega aí com o bolinho lanche. Ali do ladinho, dá pra mim. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la, mas já... Amores novos vão e vêm, mas o velho se mantém, né, meu irmão? Que é tão bela, tá tudo esquece seu buraco. Assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. Seu conforto, ela vem a luz do seu olhar. Ela vê em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Vamos lá! Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. Super Máquina do Tempo 3D. Pop Saudade. Pop, pop, pop, pop Saudade. Bora recordar. Pop Saudade. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face. Milena Viaja, terra. Milena da Sorvete, para Fernando Refrigeração. Ele, o seu grande amor. Soldados na guerra. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? O bigodinho da sal. Olha o bigode! Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? O bigodinho da saudade. Nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Bora, bigode! Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Ainda se pode ter filhos na vida sem medo. Pop Saudade. Porque esse mundo é um brinquedo que não tem segredos. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços. A Super Máquina do Tempo. Por isso eu digo, menina, nós temos... Muito obrigado a todos que estiveram hoje com a gente aqui no Imperial. A gente agradece toda a família Saudade que compareceu. Estante Vinagem. A Máquina do Tempo. Assim, acho que ainda se pode viver de amor. Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. É da final! Eu sei que os meus planos são hoje Pop Saudade 333. Essa aqui é a nossa penúltima. Obrigado, valeu, gente. Pop Saudade. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. E o tempo? O tempo fez você mudar. Pop Saudade. E até deixar de me amar. Vou procurar alguém que queira sempre me amar. Pop Sal. Ei, Dentinho. Ei, Dentinho. Aqui é a vampira, meu gato. Ei, pera. Não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão. Pira tá fim de onda hoje, Pira. Posso chegar. Meu bem, agora sei. Falou que já passou muito, Dentinho. Lá quer tu hoje, Pira. É carne nova. É. Fica sofrendo. Ei, Pira. Ei, Pira. O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar, olha. E até deixar de. Valeu, família! Um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Cadê você, meu vereador? Hoje que não escapa, hein? Ai! Me amar. Eita, vampira, tá com tudo hoje, hein? Me amar. Que queira sempre me amar. Falou, família, obrigado a todos. Essa aqui é a nossa última. A gente agradece a todos que hoje compareceram aqui no Imperial para curtir o Pop Saudade, o nosso som. O nosso muito obrigado. Sintam todos se abraçados da família Pop Saudade. Valeu, até a próxima. Eu hoje acordei demais, deprimido e triste. Eu queria poder num instante conversar com Deus. Meus problemas e poder também confessar meus segredos. Tanta coisa me causa agonia e me mata, ai meu Deus. Eu gostaria de saber por que o dedo da vida só aponta pra mim. Se a felicidade existe ou eu vivo sonhando. Ai, eu adoro. E você que sente essa dor que eu sinto por ela, que me escapa igual água entre os dedos. Ai meu Deus, ai de mim. Quem com ferro ferro, com ferro será ferido. Quantas vezes, né, meu irmão? Tantas vezes que com os outros hoje querem fazer. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Tantas vezes fiz com os outros que querem fazer comigo. Mas só Deus hoje me ajudaria a não te perder. Obrigado, meu parceiro Bruno Lanches da Bedeira. Ele é a patroa hoje aqui do Pop Saudade, tá bom? Obrigado, meu irmão. Esquecido de um... Adriano do Sideral, tem o finalzinho também. Amigo. Velha Guarda, Brito, bora, Brito. Chama o Marcelo Cão. Milena da Chovete. Eu digo, Fernando Refrigeração. Adriano Sideral, bora, Brito. Bora, Bigodinho. Obrigado a todos. Valeu, família. O Pop é o Pop. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus.